à noite, meus irmãos, eu queria fazer uma exposição de Efésios, capítulo 1, do verso 3 a 14, onde o apóstolo Paulo fala a respeito da igreja como sendo o plano de Deus desde a eternidade. E eu queria nessa noite destacar que essa igreja existe porque Deus, na eternidade, planejou que sempre teria um povo sobre a terra para o louvor da sua glória, um povo que ele escolheu, um povo pelo qual Cristo morreu e um povo que foi chamado e selado pelo Espírito Santo. E depois nós queremos ver como essa doutrina que é exposta aqui em Efésios 1, de 3 a 14, quais são algumas das implicações práticas dela para a nossa vida. Na esperança de que todos nós saiamos daqui nessa noite gratos a Deus, encorajados a perseverar na vida cristã, dispostos a evangelizar e espalhar o nome do nosso Deus em todo lugar onde Ele nos permitir. Ouçamos a leitura do verso 3 até o verso 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui a leitura da palavra de Deus, irmãos. Como é do conhecimento de todos, Paulo escreveu essa carta da prisão. Ele estava em Roma, encarcerado, por conta da pregação do Evangelho, denunciado pelos judeus como sendo o inimigo do imperador, César. E lá em Roma, ele aguardava julgamento. Quando chegou ao conhecimento dele que as notícias da sua prisão estavam perturbando os irmãos da região da Ásia Menor, as igrejas de Éfeso, Colossos, Filadélfia e outras ao redor, ao tomar conhecimento de que Paulo havia sido preso, estavam preocupados com as repercussões disso, porque Paulo era o maior pregador que os cristãos tinham naquela ocasião. Era o grande missionário, desbravador de fronteiras, plantador de igrejas. E não ficava muito claro na mente daqueles cristãos no início por que é que Deus permitia que o seu maior pregador ficasse preso numa prisão em Roma, quando ele podia livre anunciar e plantar, anunciar o Evangelho e plantar igrejas em tantas regiões que ainda careciam de escutar o Evangelho. Naturalmente, aqueles cristãos não tinham o privilégio que nós temos hoje da perspectiva da história. 2000 anos depois, olhando para trás, nós percebemos que se Paulo não tivesse sido preso, ele não teria escrito a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, a carta de Filemão, através das quais ele, durante 2000 anos, evangelizou milhões e milhões de pessoas a mais do que se, durante esse período, ele estivesse ficado solto pregando naquela região. É que os planos de Deus nem sempre são os nossos, não é? E na sua sabedoria infinita, ele queria o seu apóstolo preso, como se dissesse: Paulo, você vai ficar preso e aí você vai aproveitar para se escrever. E o que você vai escrever vai abençoar o mundo durante centenas e centenas de anos. Graças a Deus por isso, temos a carta aos Efésios. Aqui o apóstolo Paulo explica aos crentes daquela região que a prisão dele faz parte de um projeto maior de Deus que começou na eternidade. No capítulo 1 ele fala de como Deus, Pai, desde a eternidade, planejou um povo para si. e como Deus Filho veio ao mundo morrer por esse povo, e Deus Espírito Santo, através da história, chamou e selou esse povo, garantindo a entrada deles na vida eterna, no novo céu e na nova terra. Depois ele ora no final do capítulo 1 para que os cristãos tenham entendimento espiritual destas coisas. No capítulo 2, ele fala de como Deus, pela graça e pela misericórdia, uniu judeus e gentios nesse povo. Naquele tempo havia uma divisão muito severa entre judeus e gentios. Mas agora, nesse novo corpo, nesse novo homem, que é a expressão que Paulo usa, que Deus está criando, judeus e gentios estão unidos pela mesma fé, salvos pelo mesmo Salvador, constituindo o mesmo corpo. E no capítulo 3, então, Paulo explica que para que isso se realize na prática, Deus levantou os apóstolos e os profetas, os quais foram emissários de Deus para proclamar o Evangelho. Ele fala do seu próprio ministério, como Deus o levantou para anunciar o Evangelho aos gentios, e os cristãos de Éfeso e daquela região eram todos gentios, não judeus. E ele termina, então, dizendo que ele está preso exatamente no cumprimento do plano de Deus. Então, não era um motivo para que eles se preocupassem, mas para que eles glorificassem a Deus. Capítulo 3, verso 13, ele termina essa parte dizendo: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Ele está se referindo à prisão dele. Porque nisso está a vossa glória. Não é motivo de preocupação, ao contrário. Eu estou preso porque prego o Evangelho para vocês, gentios. E nisso, então, isso é um motivo de dar glórias a Deus e não um motivo de questionar a sabedoria divina. Depois ele ora novamente pelos Efésios e a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, ele dá algumas orientações práticas para a igreja de como eles deveriam viver à luz dessa verdade da soberania de Deus e da existência da igreja. O meu foco, então, nessa noite é no início da carta, na passagem que foi lida, onde Paulo fala de como Deus triuno se envolveu na concepção e na implantação da sua igreja e do seu povo aqui nesse mundo. Se você leu atentamente a passagem, você verificou que ela é uma longa sentença, né? Não há nenhum ponto aí. É como se Paulo não conseguisse parar de falar, não é? O ponto só vai aparecer no final do verso 14. Ele começou a falar a respeito de Deus e da graça de Deus, de como Deus planejou a igreja desde a eternidade, e aí engatou uma segunda, não é? E começou a falar de Jesus Cristo, como Cristo morreu por esse povo e os benefícios da sua morte para nós, e aí, não é, tomou mais fôlego e na mesma pegada ele fala a respeito do ministério do Espírito Santo e finalmente termina final do verso 14, não é? Mas na língua grega é uma longa sentença, talvez a maior do Novo Testamento, que começa no verso 3 e termina no verso 14. Isso poderia dar a impressão de que Paulo assim escreveu sem muito cuidado. É o que acontece quando a gente fala muito, né? E vai falando um pensamento, vai puxando o outro, aí no final a gente vê o que disse e não faz muito sentido. Mas se você prestar atenção, você vai ver que é uma longa sentença muito bem elaborada. Ela está construída em torno das três pessoas da Trindade, e cada uma das partes que se refere a uma pessoa da Trindade termina com a expressão para o louvor da sua glória. Então, do verso 3 até o verso 6, ele fala de como Deus Pai planejou a igreja na eternidade, e ele termina dizendo no verso 6 que ele fez isso para louvor da glória de sua graça. Emenda falando a respeito de Deus Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós, para que nós pudéssemos fazer parte desse povo. E ele termina no verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E aí ele emenda falando do Espírito Santo, através de quem nós somos selados e guardados para o dia da redenção, terminando no verso 14 com a expressão em louvor da sua glória. Então, a minha mensagem nessa noite tem três partes. A primeira, papel do Pai na preparação e na concepção da igreja. Segunda, papel do Filho, fazendo com que essa igreja viesse à realidade. E terceiro, como o Espírito Santo chama os eleitos de Deus e os sela e guarda até o dia do resgate final, que é o dia da vinda do Senhor Jesus. Comecemos então com o que Paulo diz a respeito de Deus Pai. No verso 3, ele bendiz a Deus bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e acrescenta que o motivo pelo qual ele está bendizendo a Deus é porque Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Regiões celestiais é uma expressão que só aparece nas cartas de Paulo, aqui nessa carta e na carta aos Colossenses, e que se refere ao mundo invisível que nos cerca. É o local da habitação de Deus, onde estão os anjos, o Senhor Jesus na sua glória. É o mundo espiritual que está ao nosso redor e que nós não conseguimos penetrar com os nossos sentidos, mas que é tão real quanto o mundo material que nós percebemos através da visão, do tato, da audição e assim por diante. Deus, diz o apóstolo Paulo, nos abençoou, note aí que está apontando para alguma coisa no passado, não é que ele nos está abençoando, ele nos tem abençoado, ou seja, ele abençoou e os efeitos dessa bênção continua até o dia de hoje, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Paulo destaca que Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. Se eu, toda vez que eu e você nos acordamos e que a gente agradece a Deus, ou quando vamos durante o dia orar pela primeira vez, a gente costuma agradecer, orar assim: Senhor, muito obrigado pela minha saúde, pela minha vida, pela minha casa, por esse alimento, obrigado pela minha mulher e tudo mais. Só bênção material. E raramente um de nós, quando vai orar, diz assim: Senhor, eu te agradeço, né, pela redenção, te agradeço pelo perdão de pecados, te agradeço porque o Senhor me aceitou. E só depois a gente agradece o carro, a comida, o pão, a proteção, a saúde, a família e todo esse tipo de coisa, não é? Paulo, ele especifica de propósito bênçãos espirituais aqui para nos lembrar que as bênçãos materiais pertencem a essa realidade e elas são passageiras. Nós somos peregrinos aqui. E nós agradecemos a Deus muito mais porque ele nos abençoou com bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que tem um efeito eterno e que vão impactar o nosso destino mesmo depois da nossa morte. Por isso que ele começa agradecendo pelas bênçãos espirituais. E das muitas bênçãos espirituais com as quais Deus nos agraciou, ele escolhe duas para falar aqui. A primeira delas está no verso 4. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. A primeira bênção espiritual que Paulo menciona e pela qual ele dá graças a Deus é a escolha de Deus. O que ele diz sobre essa escolha? Primeiro, escolher significa, de entre um todo, você separar uma parte para si, usando um critério que é seu. É isso que escolha significa. Tem um todo, e do todo você tira aquilo que você quer, e não tira aquilo que você não quer. Então, isso que escolher significa. E Paulo está agradecendo porque Deus nos escolheu. Então, o que é que ele está pressupondo? Que Deus, na eternidade, olhando para a humanidade, ele, da humanidade, escolheu um povo para si. Ele fez uma escolha. Essa é a primeira bênção espiritual pela qual Paulo agradece. Essa escolha, Paulo diz em seguida aqui no verso 4, foi uma escolha em Cristo. Deus nos escolheu nele. O ele aqui é Cristo Jesus, que é citado no final do verso 3. Se refere, portanto, o antecedente aqui é Cristo. Deus nos escolheu em Cristo. Esse foi o critério de Deus. Para que a gente não pense que Deus nos escolheu porque nós somos melhores do que outras pessoas, Paulo acrescenta que o critério de Deus foi em Cristo, ou seja, não foi pelo seu mérito, mas foi pelos méritos de Cristo Jesus. A escolha é em Cristo, e não porque Deus viu que você ia aceitar, Deus viu que você era bom, Deus viu que você merecia, mas porque ele, em Cristo Jesus, escolheu quem ele quis. Ou seja, não é uma escolha baseada no mérito do escolhido, mas daquele que escolhe. Terceira coisa que ele diz, que essa escolha foi feita antes da fundação do mundo. Ou seja, quando nem mundo ainda havia. Portanto, não é o resultado da presciência de Deus. Porque nem o mundo ainda se encontrava em funcionamento. Paulo acrescenta isso antes da fundação do mundo, mais uma vez para dizer que essa escolha não foi baseada no seu valor, não foi baseada no seu mérito, no seu esforço, nas suas decisões, mas somente na determinação soberana e graciosa de Deus em Cristo Jesus. Por isso que ele diz aqui que a escolha foi antes do mundo ser feito, antes de você existir, antes de você tomar qualquer decisão, Deus já tinha feito essa escolha. E essa escolha, ele diz aqui no verso 4 ainda, foi para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele. O quadro está começando a ficar claro. Diante, olhando a humanidade, Deus dela escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, um povo para ele, com o objetivo de que esse povo fosse santo e irrepreensível perante ele. Isso significa duas coisas: que essa santidade e essa irrepreensibilidade, elas acontecem aqui, nesse mundo, durante nossa vida, mas e se completa na eternidade, vida fora, vida eterna fora. E aqui você tem a resposta para aquelas pessoas que dizem assim: mas espera aí, se eu acreditar que Deus, que eu sou escolhido de Deus, isso não vai me deixar assim, relaxado? Deus me escolheu, então eu posso viver da qualquer forma. Se Deus me escolheu, se a minha salvação é um ato de Deus baseado nos méritos de Cristo, não depende de nada que eu fiz ou faço, então eu posso viver à vontade. Porque Deus, afinal, a salvação afinal depende de Deus. Mas Paulo diz que a escolha foi para quê? Para que nós fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis. Portanto, onde não há santidade, não teve escolha. Como é que você sabe que você é escolhido? Há santidade na sua vida? Você está andando de maneira irrepreensível diante de Deus? Nenhuma pessoa que está vivendo na prática contumaz do pecado, em aberta rebelião contra Deus, pode dizer que foi escolhido. Porque Deus nos escolheu para sermos santos. Não escolheu para sermos indolentes, preguiçosos e condescendentes com o pecado, mas nos escolheu para expressarmos nesse mundo e na eternidade afora a sua gloriosa santidade. Essa é a resposta que você pode dar quando alguém vai dizer assim: mas essa doutrina leva a pessoa a ficar assim, descansada. Não, ao contrário. Deus nos escolheu para sermos um povo santo antes da fundação do mundo, e essa escolha foi em Cristo Jesus. A segunda bênção que Paulo menciona, ele começou no verso 3 dizendo: bendito seja Deus que nos abençoou com bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A primeira bênção que ele menciona é a escolha. E a segunda é a predestinação. Não é como está aí no verso 5. Ele começa, na verdade, no final do verso 4. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu tenho certeza que não é bem assim que os crentes costumam orar, não é? A gente primeiro começa agradecendo as bênçãos materiais, e quando vai agradecer pelas espirituais, agradece a salvação e redenção. Para o apóstolo Paulo, doutrina, a escolha de Deus e a predestinação de Deus, não era motivo de brigar com Deus e dizer Deus é injusto, era motivo de gratidão. Motivo de gratidão. Ele agradece a Deus o fato de Deus ter escolhido e o fato de Deus ter predestinado. De onde eu concluo que você pode dizer assim: Deus, eu não entendo essa doutrina da escolha e da predestinação, mas eu não posso dizer que não é bíblico. Eu não posso dizer que não é bíblico, porque está lá. Eu posso não entender, porque aqui eu estou vendo o apóstolo Paulo se regozijando com isso. Está agradecendo a Deus por isso. Então, mesmo que você não consiga agradecer porque você não entende, mas uma coisa você não pode dizer, que não é bíblico. Tem coisa na Bíblia que a gente não entende. E você pode orar dizendo: Senhor, abre meu coração e meu entendimento para que eu possa ter uma compreensão dessas grandes verdades no meu coração. Porque se Paulo está agradecendo a Deus pela escolha de Deus e pela predestinação de Deus, é óbvio que Paulo não considera isso uma injustiça, ou que Deus fez acepção de pessoas, ou qualquer coisa dessa natureza. Ao contrário, ele vê isso como um motivo de gratidão, a começar do fato que ele diz, final do verso 4, que em amor nos predestinou. Ou seja, predestinar, o nome já está dizendo, é dar um destino antecipado. Predestinar. Qual é a diferença entre escolha e predestinação? Na escolha, Deus separou quem ele quis. E predestinou o que eles seriam. Então são duas coisas diferentes, mas todas elas relacionadas com a soberania de Deus. E Deus, e Paulo diz que essa predestinação foi um ato de amor de Deus. Por quê? Porque a humanidade toda está perdida, está em pecado e caminhando para o inferno. Se Deus não salvasse ninguém, ainda assim ele seria justo. Ainda assim ele seria justo. Deus não tem a obrigação de salvar você nem a mim. Ele não tem a obrigação de salvar ninguém. Ninguém. Portanto, se ele não quiser salvar ninguém, ele continua perfeitamente justo, porque nós estamos condenados pelas nossas ofensas e pecados. É que Paulo só vai explicar isso no capítulo 2, ó. Siga aí comigo, capítulo 2, verso 1. Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, por nascimento, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, Deus não tem obrigação nenhuma de salvar você. Você é filho da ira por natureza, filho da desobediência, segue as paixões da sua carne, quer fazer a vontade dos seus pensamentos. É por isso que Paulo diz que o ato de Deus escolher e predestinar muitos para ser o seu povo é um ato de amor. Porque se Deus não nos amasse, se Deus não amasse o mundo de tal maneira, ele não teria dado o seu filho para que todo o que nele crê, que são estes que ele escolheu e predestinou, não pereçam, mas tenham a vida eterna. O amor de Deus consiste nisso, que de entre a humanidade perdida, ele escolheu e predestinou muitos para serem salvos do justo juízo e castigo que todos nós merecemos pelos nossos pecados. É por isso que ele diz que é em amor e não em injustiça, como alguns acham. Em amor nos predestinou. Como eu disse, predestinar é dar um destino antecipado. Que destino foi esse? Está só nessa palavrinha, ó. Nos predestinou para ele. Ou seja, Deus, de entre a humanidade, tirou um povo escolhido e o destino que deu para esse povo foi: vocês são meus. Vocês existem para mim. Eu sou a razão da existência de vocês. É por isso que eu estou fazendo esse plano glorioso, é por isso que eu criei o mundo e todas as coisas, para que eu tivesse um povo. Nos predestinou para ele. Essa é a razão da existência da igreja. Vocês já notaram o que é a igreja, né? A igreja é exatamente esse povo, escolhido e predestinado para ser de Deus, como um ato de amor de Deus. Nos predestinou para ele. E Paulo acrescenta, né, uma explicação aqui, olha. Para a adoção de filhos. Aqui há um problema. Como é que Deus vai predestinar para si pecadores como vocês e como eu? Pecado é um problema. Como é que Deus pode ter um povo pecador? A resposta é que ele nos adota como filhos. Nos predestinou para ele, para sermos adotados mediante Jesus Cristo. É o que ele vai explicar mais abaixo. Mediante Jesus Cristo, fazermos parte da sua família. Como ele diz em seguida, ó, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, ou seja, mais uma vez, não é pelo seu mérito, porque o seu mérito eu já li no capítulo 2, qual é o seu mérito? Você é filho da ira, tá? Seu mérito é esse. Então não é pelo seu mérito, mas por meio de Jesus Cristo, por meio daquilo que Jesus Cristo fez, e ele acrescenta no final do verso 5, segundo o beneplácito da sua vontade. Porque a pergunta é: qual o critério de Deus para escolher esse e não aquele, e predestinar esse e não aquele, para ser um povo seu como filhos adotados? A resposta é: segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito, em português, significa o bom prazer. O bom prazer. Estou dizendo em português porque essa é uma palavra muito pomposa que ninguém usa, né? Está saindo uma nova versão da Almeida, eu creio que esse ano já saiu o Novo Testamento, e a Bíblia toda deve sair em breve, em que eles já trocaram esse tipo de palavra por uma palavra que, do português moderno. Beneplácito quer dizer boa vontade. Segundo a boa vontade do seu... segundo a sua boa vontade. É isso que beneplácito quer dizer. Ou seja, o critério que Deus usou para escolher e predestinar esse ou aquele foi simplesmente o bom prazer da sua vontade. Não nos é dado conhecer esse critério. Isso pertence aos segredos divinos, faz parte da providência secreta de Deus que não está revelada na Bíblia. Mas o que quer que Deus tenha usado como critério foi porque Ele quis, o bom prazer da sua vontade. Deus não foi compelido por ninguém, não foi pressionado por alguma necessidade fora do seu ser, Ele não foi coagido a fazer isso, mas Ele fez isso porque Ele quis. O bom prazer da sua vontade, o beneplácito da sua vontade. A igreja existe pela vontade de Deus e essa vontade é boa. É o que Paulo fala aqui. E ele diz no início do verso 6 que Deus fez tudo isso para louvor da glória da sua graça. Aqui você tem então a motivação, porque a gente pode perguntar, mas por que Deus fez tudo isso? Por que Ele criou o mundo? Por que criou o homem? Por que botou no jardim? Por que deu escolha? Ele não sabia que ia cair, não sabia que o pecado ia entrar, não sabia que o mal ia entrar. Sabe aquelas perguntas, né, que a gente sempre gosta de fazer? A Bíblia só tem uma resposta para isso, que Deus fez tudo isso para o louvor da sua graça. Deus fez uma conta, Deus fez um projeto, e no final desse projeto, a glória é Dele. Então, tudo que Deus faz, Ele faz para a sua própria glória. Ele não faz por outro motivo. Ele faz para a sua própria glória. Se o plano da redenção, que se implica em escolha e predestinação, pode nos parecer injusto e desnecessário, porque é que Deus então criou todas as coisas, você tem que lembrar que Deus não existe nenhum ser como Ele e que a única motivação justa para um Deus que é único e exclusivo é fazer as coisas para a sua glória. Fazer uma coisa para a sua glória significa fazer alguma coisa para que as pessoas vejam quão maravilhoso você é. A gente sabe o que é isso, né? A gente sabe o que é buscar a nossa própria glória. A gente gosta de aparecer. A gente gosta de contar as coisas boas que a gente faz, destacar os nossos talentos, a nossa beleza, né? A nossa inteligência, a nossa capacidade. Chamar a atenção das pessoas para nós. Por que isso em nós está errado? Porque nós somos 6 bilhões de pessoas no mundo. Sempre vai ter alguém melhor do que eu. Mais bonito, mais inteligente. Sempre vai ter. Então não compete a criatura. Está errado a criatura buscar a sua própria glória. Mas Deus é único. Não tem ninguém igual a Ele. Por isso está perfeitamente correto e justo Deus fazer as coisas para mostrar quão bonito, maravilhoso, justo e gracioso Ele é. É isso que significa que Deus faz tudo para a sua glória. Ele quer que a sua criação o admire e o adore e diga que Deus grande e maravilhoso, Ele faz tudo sempre pensando nesse propósito. Porque Ele é o que Ele é. E não há ninguém semelhante a Ele. Terminado aqui então o verso, a primeira parte, onde Paulo falou de Deus que nos abençoou através da escolha e da predestinação para sermos um povo santo, filhos adotados em Jesus Cristo, conforme o prazer da sua vontade e para a sua glória, ele agora entra, muda rapidamente para a pessoa de Cristo. Verso 6, que Deus fez tudo isso para louvor da glória da sua graça, graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é o amado aqui? Nós já vimos, o amado aqui é Jesus Cristo, não é? Nós já vimos aqui que Deus nos ama, mas o amado aqui é único, é o amado de Deus. O amado de Deus é seu filho. O pai ama o filho desde toda a eternidade. Essa é a relação entre os dois, é uma relação de amor. É importante que Paulo aqui se refira a Jesus Cristo como sendo o amado, para que nós não pensemos que esse plano todo foi elaborado porque Deus sentiu falta de alguém que o amasse. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: olha, Deus veio salvar pecadores porque estava se sentindo só. Ele queria um povo que o adorasse, ele estava sentindo necessidade de ter comunhão e companhia de alguém. Já deve ter ouvido essa heresia, ou esse ensino em algum lugar por aí. Já deve ter ouvido isso. Mas Deus não tem necessidade do nosso amor, porque as três pessoas da Trindade se amam. Elas se conversam. Elas se entendem, elas se completam. Deus é perfeito e autossuficiente. Ele não tinha nenhuma necessidade de criar absolutamente nada, muito menos a raça humana. Ele fez isso porque quis. É isso que Paulo está dizendo aqui o tempo todo. Ele já tem um objeto do amor dele, que é o seu filho, o amado. amado desde toda a eternidade e para todo sempre. É no amado, então, que Deus nos concedeu gratuitamente a sua graça. Vocês notaram aqui que isso aqui é uma expressão, é uma hipérbole, né? Paulo está dizendo a mesma coisa três vezes. Ele concedeu sua graça. Primeiro, ele concedeu. Concessão já é alguma coisa de graça, né? Você concede alguma coisa. Concedeu a sua graça gratuitamente, né? Então, três. Por que ele está dizendo isso? É mais uma vez para voltar aquele ponto. Não é porque você merece. Não é porque você tem direito a isso. Mas Deus fez isso. Deus concedeu gratuitamente a graça de você ser escolhido e predestinado para ser do povo dele. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso que a ênfase está na graça o tempo todo. Aí ele começa a falar do amado, e ele diz três ou quatro coisas aqui a respeito do amado. Veja o verso 7. No qual, amado, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a, mais uma vez, riqueza da sua graça. Agora, o cenário muda. O foco sai das regiões celestiais e o palco agora é a cruz do Calvário. É como se a câmera deixasse de focar os céus e baixasse até a terra. Porque até agora, o verso 6, o que Paulo falou aconteceu na eternidade. Ele está revelando os mistérios de Deus na eternidade. Mas o que acontece a partir do verso 7, acontece na história, no tempo. Porque ele fala aqui que o amado nos redimiu com o seu sangue. Sangue implica que ele assumiu a natureza humana. Sangue implica que ele se tornou um de nós, que ele entrou na história, no tempo. Que ele visitou o nosso planeta. Bebeu a nossa água, respirou o nosso ar, comeu nossa comida, se tornou um de nós. E aí derramou o seu sangue. Por que é que ele fez isso? Paulo diz aqui, para que nós tivéssemos a redenção. Redimir significa comprar alguém do cativeiro mediante um preço. É um termo que era usado para a redenção de escravos no mundo greco-romano e também no Antigo Testamento, na cultura hebraica. E para explicar melhor o que é que significa essa redenção, ele diz, é a remissão dos pecados. Está vendo aí no verso 7? A remissão dos pecados. Porque como eu disse antes, o problema dessa equação é que Deus está escolhendo e predestinando para ele um povo que ele tomou de entre pecadores, vocês e eu. Somos pecadores, filhos de Adão. Como é que nós podemos ser um povo para Deus santo e irrepreensível? Aqui é que entra a segunda pessoa da Trindade. O Pai planejou e o Filho desceu ao mundo para executar o plano. E que plano era esse? Que na cruz do Calvário, derramando seu sangue, ele pagaria o preço do pecado e da culpa daqueles que Deus escolheu e predestinou. De tal forma que eles seriam redimidos, perdoados. É graça sobre graça. O Filho vem ao mundo, o amado vem ao mundo realizar o plano eterno de Deus concebido na eternidade. E ele faz isso através do seu próprio sacrifício, para que nós pudéssemos ser perdoados, purificados e fazer parte do povo de Deus. Depois de falar disso, no verso 7, onde Paulo termina falando mais uma vez da graça de Deus, ele diz, graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Nós aqui somos esse povo de Deus, não é? Que é alvo dessa graça que Deus derramou de forma abundante sobre nós, com toda sabedoria e prudência. Ou seja, Deus faz isso de maneira sábia e de maneira prudente. Em que é que... Segunda coisa, primeiro, estou falando do papel do filho, né? O filho, então, através do seu sangue, redime o povo eleito de Deus, e no verso 9, revela o plano de Deus. Verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. No Filho amado, Deus revela o seu plano, ou para usar a expressão de Paulo aqui, Deus desvenda o mistério da sua vontade. O que é esse mistério da vontade de Deus? É esse plano aqui que nós estamos lendo. Esse era um plano guardado em segredo, o mistério da vontade de Deus. Antes de Cristo vir ao mundo e antes de Paulo explicar, esse plano não era claro para os nossos irmãos do Antigo Testamento. Eles tinham sombras, eles tinham tipos, eles tinham figuras, eles tinham ilustrações disso. Mas quando Cristo veio ao mundo, esse plano misterioso de Deus, que Paulo chama aqui o mistério da sua vontade, foi desvelado, foi desvendado. E o crente agora é alguém que compreende o plano de Deus. Aos cristãos foi dado entendimento desse plano agora, como ele diz aqui no verso 9, ele nos desvendou o mistério da sua vontade. E que vontade era essa? Que plano era esse? Ele diz, verso 10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na plenitude dos tempos, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, a gente sabe agora que a história tem um começo, tem um meio e tem um fim. A gente sabe que o apex, o clímax da história do mundo, foi há 2000 anos atrás, é aquilo que Paulo chama da plenitude dos tempos, quando Deus em Cristo reconciliou consigo todas as coisas, fez convergir na pessoa do seu Filho Jesus Cristo todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Ali em Cristo Jesus, o pecado foi pago, o povo de Deus foi redimido, a justiça foi executada sobre os ímpios, Satanás foi derrotado, a história encontrou o seu propósito naquele dia em que lá no Calvário o Filho de Deus se ofereceu para cumprir o plano que ele havia preparado desde a eternidade. Então agora você sabe como cristão, o cristão tem uma visão de história. É por isso que cristão não acredita em destino, azar, sorte, não consulta horóscopo, não vai a cartomante, não quer saber, alguém lê a sua mão para saber o futuro, porque a gente já sabe, porque nos foi revelado qual é o plano de Deus. Nós sabemos que a história tem começo, meio e fim. A história não é um conjunto de fatos desordenados e ao acaso, como dizem os ateístas, materialistas, naturalistas, existencialistas, que o mundo não tem propósito, não tem finalidade, que é tudo caos. É isso que os ateus vão dizer para você. E é claro, se você tirar Deus da equação, o mundo não faz sentido. A minha existência não tem propósito. Não existe significado, valor ou referencial nenhuma. Mas se Deus é levado em consideração e o seu plano eterno, você tem aqui a resposta para as seguintes questões. Quem sou eu? Por que é que eu existo? Qual a minha razão de estar nesse mundo? Por que é que eu fui criado? Por que é que existe alguma coisa em vez de nada? Todas as grandes questões existenciais que a humanidade vem fazendo desde a sua concepção são respondidas aqui pelo apóstolo Paulo. Deus fez convergir no seu Filho, na plenitude dos tempos, todas as coisas. Esse é o apex da história, seu clímax e a sua consumação. Aí ele continua, em Cristo, verso 11, no qual fomos também feitos herança. Não somente em Cristo Jesus, Deus fez convergir todas as coisas, mas nele também Deus nos fez herança sua, herança do seu Filho. Predestinados, parece que Paulo gosta dessa palavra, tem crente que não gosta, mas Paulo parece que não consegue se livrar dela, né? Verso 11, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Predestinação não é presciência, porque presciência pressupõe que Deus viu que você ia fazer alguma coisa, então lhe predestinou. Aqui está dizendo qual é o critério da predestinação. É segundo o conselho da sua vontade, e não da vontade da criatura, ou da decisão da criatura que Deus teria antevisto. Deus nos predestina segundo o conselho da sua vontade. Algumas pessoas tentam, para defender, né, o livre-arbítrio humano ao extremo, né, que o homem é completamente livre e Deus não interfere em nada que eles dizem, assim, não, Deus sabe o futuro, mas ele não predestinou, ele não decretou absolutamente nada. Mas eu pergunto, se Deus sabe o que eu vou fazer daqui a 10 minutos, então já está determinado, não está? Porque mesmo que se você mudar de ideia, ele já sabe também que você vai mudar de ideia. Então, para você se livrar de Deus, você tem que dizer que ele não conhece o futuro. Porque se Deus sabe o que você vai fazer daqui a 10 segundos, significa que isso já está fixo. Já está determinado. Eu estou raciocinando como o pessoal que quer se livrar do governo de Deus, não é? E quer que o homem seja absolutamente autônomo. Então, para que você declare a completa autonomia do homem, você tem que desvestir Deus de um dos seus atributos, que é onisciência. Porque ou Deus é onisciente, ou você é, ou ele é onisciente, ou você é, autônomo. Mas ele não pode ser as duas coisas. Por isso que quando a Bíblia fala do agir de Deus, ela sempre diz que ele faz isso segundo o conselho da sua vontade. Sempre. Pelo agir do seu querer. E ele termina dizendo, no verso 12, a fim de sermos, novamente aquela frase, para louvor da sua glória. O Pai planejou, o Filho desceu, na plenitude dos tempos, derramou seu sangue, redimiu o seu povo através da sua morte na cruz e desvendou o plano de Deus, o propósito de Deus para a história. O cristão é alguém que sabe de tudo isso e sabe que lá no final da história, Deus está vitorioso para receber toda a glória. Do verso 12 até o 14, Paulo fala agora do Espírito Santo. Ele diz no verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, ou seja, Paulo aqui está falando como judeu, nós judeus que de antemão esperamos em Cristo, porque a esperança messiânica é dos judeus, está no Antigo Testamento, e os judeus esperavam a chegada do Cristo, Paulo diz, nele, em quem nós, que de antemão esperamos no Cristo, em quem também vós, e agora ele se refere aos efésios, que não eram judeus, mas gentios e que não tinham esperança messiânica. Agora estão juntos, né? Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, os dois. Agora veja. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus planejou na eternidade, há 2000 anos atrás o Filho executou, e a pergunta é, como é que isso me alcança hoje? Vivendo 2000 anos depois, no Ocidente, num país chamado Brasil. Como é que isso me alcança hoje? Como é que essa bênção espiritual vem até mim? E a resposta é que ela vem através da pregação. Esse é o método que Deus determinou. E aqui você tem a resposta para aquelas pessoas, aquela pergunta que as pessoas fazem. Mas imagine que Deus predestinou um índio lá no Amazonas e ninguém for pregar o índio. A resposta é que quando Deus predestina, ele predestina também os meios. Ele determina também as circunstâncias. De tal forma que todo eleito vai ouvir a palavra de Deus. E todo eleito vai crer na palavra de Deus. Todo eleito vai se arrepender dos seus pecados e se curvar diante de Jesus Cristo. E aqui está a resposta para aqueles que dizem assim, se Deus já predestinou, para que pregar? A resposta é que é pela pregação exatamente que Deus vai chamar os seus eleitos e os seus predestinados. Não é o que Paulo está dizendo aqui? Vós estáis em Cristo depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da boa salvação, as boas notícias que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E os eleitos, ao ouvir isso, eles crerão e eles virão. Os eleitos são aqueles, todo aquele que nele crê. Somente os escolhidos vão crer, porque os outros não querem crer, os outros não podem crer, e os outros estão na incredulidade do seu próprio coração, debaixo da justa ira de Deus. E quando você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, diz Paulo, vocês, tendo crido, pela graça de Deus, vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. Por que é que Paulo chama o Espírito Santo de Santo Espírito da promessa? Porque o Espírito Santo tinha sido prometido no Antigo Testamento, prometido por Ezequiel, prometido por Isaías, a promessa mais conhecida é Joel, Joel 2:28, será que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne? Então, a vinda do Espírito Santo estava prometida por Deus no Antigo Testamento. E agora ele já veio para fazer o quê? Exatamente para chamar os eleitos. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica. Através da pregação da palavra, o Espírito Santo persuade. Eu fui criado no Evangelho. Eu cresci numa igreja presbiteriana. 15 anos eu me desviei. Fui para o mundo. Não queria saber. Ouvi tudo quanto é de pregação boa. Meu pastor era um excelente pregador, bíblico, evangelho puro, mas entrava aqui, saía aqui. Durante muitos anos, eu fui completamente rebelde à igreja, ao evangelho, não queria saber. Fui para o mundo, me misturei com gente que não presta, desculpa a expressão, que eu também não presto, né? Eu sei disso, não tem nada, quer dizer, eu quis dizer com isso, né? Gente que não queria saber de Deus como eu não queria saber. Me lembro de que eu via pregações, de vez em quando, namorava, mesmo fora da igreja, namorava a filha do pastor, né? E a filha do pastor, empenhada na minha salvação, de vez em quando vinha um missionário pregar, um grande pregador pregar na igreja, eu ia lá para ouvir, entrava aqui, saía aqui. Minha mãe era crente fervorosa, intercedia por mim, me falava da Bíblia, palavra de Deus. Uma ocasião, me lembro de uma ocasião que um domingo de manhã, eu não voltei para casa, tinha passado a noite na balada, não é? Domingo de manhã, mamãe abriu a porta de casa para ir para a igreja, estava eu dormindo lá no terraço, né? Completamente de ressaca. Você vai para a igreja. Eu disse, eu não vou para a igreja, irmão. Você vai para a igreja. Né? E disse, entre e vá pegar a sua Bíblia. Fiquei com tanta raiva que eu dei um murro na porta de vidro. Até hoje eu tenho uma cicatriz aqui, ó, da rebelião. Quase que arranca esse perco, esse dedo aqui. E acabei não indo para a igreja mesmo, né? Fui para o hospital, né? Mas eu era assim. Uma noite... Eu tinha 22 anos, uma noite, tendo resistido minha vida toda ao chamado de Deus, uma noite completamente deprimido, sem razão de viver, embora universitário, tinha um excelente emprego, minha família de classe média, tinha dinheiro, tinha carro, tinha prazeres, tinha tudo, mas completamente vazio, uma faca dentro do meu peito, sem razão de viver, resolvi tirar minha vida. E quando vou no quarto do meu pai, pegar o revólver que eu sabia que ele tinha na gaveta, encontro minha mãe sentada na cama orando e lendo a Bíblia dela, fazendo a hora silenciosa dela, a hora devocional. E quando ela me viu que eu estava transtornado. Eu disse, o que é, meu filho? Eu disse, mãe, eu não aguento mais. Eu não sei o que é que há, mas eu não consigo ser feliz. Ela disse, por que é que você não ora? E pela primeira vez na minha vida, eu levei meus pensamentos a Deus. Jesus Cristo entrou a cavalo no meu coração. Saiu derrubando tudo, entrou, senti paz que ele me ouviu naquela noite, perdoou meus pecados, caiu um peso de 200 quilos das minhas costas. Fazem 40 anos que isso aconteceu. Eu resisti até um ponto, mas no tempo de Deus, no modo de Deus, usando as palavras da minha mãe, o Espírito Santo me convenceu. Quando ela disse, por que você não ora? Aquelas palavras vieram ao meu coração, moveram a minha vontade, inclinaram o meu querer, e eu voluntariamente orei em resposta ao chamado de Deus. E criei naquela noite, e minha vida mudou. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele traz a palavra de Deus, ele convence, ele persuade, ele aplica a redenção ao coração dos pecadores que Deus chamou. E ele nos sela. Sela aqui significa, ele garante que aquilo que Deus começou, ele vai terminar, ele vai levar a bom termo. Verso 14, Paulo continua dizendo, ele é o penhor da nossa herança. O penhor é a garantia que Deus nos dá de que nós vamos receber o mundo como herança. O penhor, todo mundo sabe o que é. É o termo garantia. Garantia de que alguma outra parte que está faltando será dada no tempo certo. A garantia que Deus me dá de que eu vou herdar o mundo e que eu farei parte do povo dele, que eu tenho o perdão de pecados, a garantia dele é o Espírito Santo morando em mim. Ele não somente é o selo, mas ele é o penhor da nossa herança, de que nós vamos entrar nessa herança que Deus preparou. E qual é a herança que Deus preparou para o seu povo? A Bíblia é muito clara, o novo céu e a nova terra, onde habitam a justiça. Esse é o ambiente que Deus preparou para o seu povo. E ele diz que ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, até que Deus venha nos buscar e nos resgatar na pessoa do seu filho. E tudo isso, finalmente, final do verso 14, para quê? Em louvor da sua glória. Pai planejou, filho executou, Espírito Santo aplica. Eu quero terminar então com algumas conclusões. Primeira, queridos, Deus governa a história. Ele é Senhor, o cristão não se aflige. Lula é preso, Lula é solto, quem vai ser presidente, quem não vai. A gente sabe quem é que está no trono do universo. Nós sabemos quem está no trono do universo. Isso traz conforto no meio da conturbação. Tem gente angustiada com essa conturbação política, social que existe no nosso país hoje. Gente incerta, gente angustiada, né, que não dorme de noite. O cristão sabe que Deus está no controle, não importa que governo seja, de que maneira seja, Deus continuará a executar o seu plano e nós fazemos parte dele. É a segunda lição: a igreja é o centro do plano de Deus. Tudo isso que está acontecendo agora, a gente não percebe porque está do lado de cá, mas se você pudesse estar do lado de lá, você vai ver que tudo isso está acontecendo, mas é que Deus está fazendo convergir tudo para o plano dele. A igreja está no centro do plano de Deus. Como ele diz aqui, tudo converge em Cristo Jesus. Quando a gente lê os jornais, ouve o noticiário, pode ser que a gente não entenda como faz isso. Mas a verdade é que tudo concorre, como diz Paulo, para o bem daqueles que amam a Deus. Terceira coisa, a redenção está feita, o plano já está consumado, o Salvador já morreu, o amado já sangrou, o Espírito está atuando. É graça. Se Deus nessa noite fala ao seu coração, se nessa noite Deus ilumina você, não resista e venha. Na prática, tudo isso significa que você tem a sua razão de viver. Tem muitos crentes que dizem: eu não tenho razão de viver, não sei porque é que eu existo. E geralmente são aqueles irmãozinhos mais sofridos. Ficaram solitários, não casaram, perderam um cônjuge, ou não conseguem fazer amigos, ou tem algum tipo de necessidade especial que o afasta do convívio de outras pessoas. Então, porque tem algum tipo de doença, ou algum tipo de handicap que dificulta a vida em sociedade, e eles perguntam: eu não sei qual é a razão da minha existência. Eu não sei que tipo de sofrimento você está passando, que limitação você passa, mas você pode ter certeza de uma coisa: você foi criado para a glória de Deus. Você vive para Ele. Se você é crente em Jesus Cristo, essa é a razão da sua existência. Não a perdição, não a futilidade, não o desperdício, mas viver para ser de Deus e refletir aqui nesse mundo a sua glória, a sua vontade e a sua santidade. Isso significa também que eu devo ser santo e procurar agradecer a Deus pela minha vida, andando nos seus caminhos. Significa que eu tenho que evangelizar, porque é através da pregação que Deus vai chamar os eleitos. Você não sabe quem são os eleitos. Por isso eu prego a todos, porque eu não sei quem são. Deus sabe, mas eu não. Por isso eu prego a todos. Onde Ele me dá a oportunidade, eu trago a palavra e convido a todos para que se arrependam e creiam. E através desse convite, o Espírito Santo vai chamar aqueles que são seus. A chamada é geral. Aquela chamada particular e eficaz é o Espírito Santo que faz no coração do eleito. E por fim você me pergunta: pastor, como é que eu sei que eu sou eleito? Como é que eu sei que eu faço parte desse povo? Eu creio que isso ficou claro aqui na exposição da palavra. Você ama o Senhor Jesus? Você crê nele, mesmo sendo pecador? Você reconhece que não merece nada de Deus a não ser a sua ira? Você crê que esse Deus é um Deus amoroso? Você percebe que há ódio ao pecado no seu coração, e mesmo lutando contra o pecado e às vezes caindo e fazendo o que não deve, mas você abomina isso e você gostaria de se livrar dos hábitos pecaminosos, das práticas erradas, e servir a Deus e viver para Ele aqui nesse mundo? Então está aí a resposta: somente um eleito faz isso. Aliás, somente um eleito faz a pergunta do tipo assim: pastor, eu estou com medo, será que eu sou eleito mesmo? Porque um não eleito, ele não está preocupado com isso. Ele está endurecido, ele está cego no seu pecado, ele não quer saber de Deus. Mas se no fundo do seu coração você diz: pastor, eu quero fazer parte desse povo, eu não tenho certeza, eu estou confuso, mas eu amo a Cristo e eu quero viver para Cristo. Bem-vindo, irmão. E essa finalmente é a razão por que essa igreja existe. Ela é expressão local desse plano que Deus concebeu na eternidade, que Cristo consumou há 2 anos e que o Espírito Santo vem construindo há 2000 anos no mundo inteiro. Vocês são, então, a expressão local desse plano maravilhoso de Deus. Mais um motivo para hoje à noite dizer: Deus, que privilégio para nós, 57 anos aqui, como expressão do teu amor, da tua escolha, da tua graça, nos ajuda a ser uma bênção e usa-nos para chamar os outros que o Senhor amou e escolheu antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória. Amém? Amém. Oremos. Obrigado, Pai. Obrigado pela revelação do teu mistério, pelas palavras de Paulo, pela compreensão que nós temos e que nos é dada, embora limitada, porém suficiente para que rendamos louvores à Tua graça, para a Tua glória. Abençoe essa querida igreja, em nome de Jesus. Amém.